A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um programa, A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caros colaboradores. Boa tarde. Hoje temos aqui mais uma voz que os senhores ouvintes de certeza vão reconhecer. É da Andreia Cândido, nossa colaboradora de há uns anos atrás e que nos veio fazer uma visita, como aconteceu no programa anterior com a Mónica e com a Ana Luísa. E que Ana Luísa está no Porto, Mónica em Coimbra e agora temos a Andreia Cândido que entrou este ano. Não, já está no segundo ano, o tempo passa muito depressa, ela já está no segundo ano, portanto já é quase uma catedrática e entrou para o ensino superior em Lisboa. Com certeza tem outra opinião sobre as mesmas perguntas que nós fizemos às outras duas colegas. Em primeiro lugar, seja bem-vinda novamente ao programa de rádio. Muito obrigada. É um gosto rever-te e gostaríamos de saber então como é que tu te deste, como te estás a dar por Lisboa. Em primeiro lugar, fala-nos do curso que frequentas e da instituição que frequentas. Eu estudo solicitadoria no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Como foi a tua adaptação a Lisboa? Tu foste daqui, de uma pequena cidade, logo para a grande capital. Foi mais difícil em termos de transportes, porque eu aqui tinha a sorte de ter os meus pais, que era só à distância de um telefonema, eles vinham-me pescar. Quando cheguei a Lisboa, vou ser sincera, eu perdi-me a primeira vez que andei de autocarro, porque entrei no autocarro errado. E foste parar a outro sítio? Fui para outro sítio, por acaso tive sorte, não era muito longe de casa e tive sorte que eu durante o primeiro ano vivi com família, ou seja, qualquer problema que eu tinha... Telefonava, eu dizia que estava nesta rua e eles já me iam buscar e já sabiam mais ou menos onde é que eu estava. Mas realmente é uma diferença muito grande que de Oliveira para Lisboa, mas é só os primeiros meses, é até uma pessoa saber os sítios pronto, tem que ir, e os transportes, porque como eu não tenho carro lá, e sinceramente não vale a pena, com os transportes nós temos que saber as ruas, o que nós, por exemplo, aqui, eu costumo brincar com os meus colegas que em Oliveira nós temos as ruas das finanças, ou a rua do cinema, ou pronto, é nem muito... Sabes o nome da não rua, sei não é? O nome da rua, lá se eu não souber mesmo o nome da rua, é um caos, portanto, nós temos que aprender os nomes da rua. Eu sou sincera, andei com um mapa durante o meu primeiro semestre, para me orientar, para saber mais que ou é menos normal. Que é normal, mas do resto eu habituei-me bem. Primeiro semestre, sou sincera, vim quase todos os fins de semana para matar saudades dos pais. Para matar saudades, os fins de semana que eu não vim foi os meus pais lá visitar-me, mas no segundo semestre já foi muito mais calmo, já me habituei, já tinha o meu grupo de amigos, já tinha planos para os fins de semana, também tinha que ficar lá alguns fins de semana para estudar, porque eu perco muitas horas de viagem. Sempre venho cá um fim de semana, são 4 horas de autocarro, porque eu venho de autocarro para cá, e 4 horas para lá, portanto no fim de semana são 8 horas. E é muito tempo perdido, muito não é? Tempo perdido. Olha, e a adaptação ao ensino superior? Foi fácil? Achaste uma grande diferença relativamente ao secundário? Por exemplo, exigência. Achas que há um grande desnível ao nível da exigência do secundário para o superior? Sinceramente, não. A minha escola é muito exigente, até porque eu tenho um método de avaliação diferente das outras escolas, porque eu tenho, para passar algo certas cadeiras, eu tenho provas de avaliação orais no final de cada semestre. E para eu poder fazer essas provas orais, tenho que ter no mínimo 10, ou seja, eu não posso descurar durante o resto do semestre. Mas a exigência realmente é muito grande. Ao início custa mais, porque principalmente nas frequências, quando são as primeiras frequências, uma pessoa é muito nervosa, porque é a primeira frequência no ensino superior. Mas eu não sei se é pelo facto de eu ter frequentado aqui a escola, que sempre tem um grau de exigência maior, pelo menos eu falo em questão de colegas meus que andaram em escolas em Lisboa que dizem que a avaliação não tem nada a ver com o que eu tive aqui em Oliveira, que, por exemplo, os alunos abusavam um bocadinho dos professores. Também... E aqui não abusam. Olha que boas notícias. É verdade, porque tenho colegas meus que dizem que... Eu não devia dizer estas coisas, mas é verdade. Que mas estás a dizer bem da nossa escola, portanto podes dizer à vontade. É verdade. Que passaram devido a, eu sei, pressão para os professores também, porque talvez seja, tenho alguns colegas que vieram em escolas problemáticas de Lisboa, nomeadamente Amadora e sítios assim, mas do resto, desde que uma pessoa vá preparada de secundário e que tenha um método de estudo, é importante ter um método de estudo, porque no ensino superior muitas coisas podem desviar do estudo, inclusive convívios, atrás. O facto de estar sozinha e assim, tu lá tens que ser responsável e organizaste. Exatamente, no que toca acordar cedo, porque não temos ninguém que nos lembre, olha, tens aulas às 8, já devias estar de pé. Tens frequência ou tens um trabalho e tens que o entregar. Exato. Portanto, a responsabilidade cai mais em cima de vocês individualmente. Crescemos, acho que no espaço de um mês, crescemos muito. E a diferença, pelo menos meus pais notaram, que de um mês para o outro notaram que já havia qualquer coisa diferente. Então num ano ou dois é muito maior. Estás a gostar do curso? Estou, acho que... É um curso prático? É mais prático ou mais teórico? Tem as duas partes. Eu tenho as frequências que eu estou em solicitoria, ou seja, tenho casos práticos, tenho que resolver questões que um suposto cliente vem ter comigo e eu tenho que resolver isto nas frequências, e nos testes orais eu tenho a doutrina, que tenho que saber tudo de cor, e se o professor me perguntar eu tenho que saber logo o que é que a pessoa se refere. O curso portanto, tem as duas componentes, teoria e prática. É mais à base da interpretação, da compreensão, ou mais à base da memorização? Aqui há pouco ali as tuas colegas diziam que há cursos que de facto parece que ainda estão muito antiquados, têm um método muito virado para a memorização, enquanto que outros já não. O que é que tu achas do teu? O meu curso eu posso dizer que é muito prático. Porque exige interpretação. Exige muita interpretação, tenho que saber interpretar o que o cliente me está a dizer, porque eu tenho um texto, o cliente diz-me tudo e mais alguma coisa, eu tenho que selecionar aquilo que realmente me interessa, como datas, factos importantes. Lidas muito com... Deves ter muitas disciplinas da área do direito. Tenho, mas também tenho muitas de contabilidade e cálculo. Tem várias, é uma simbiose vertentes entre várias. Exato. Áreas. E tu, que te fizeste o secundário de Línguas e Humanidades, o método de estudo que tinhas aqui no secundário vale para o superior, ou modificaste o teu método de estudo? Tive que adaptar em termos de horas e em termos de métodos. Quer dizer que trabalhas muito mais agora? Sim, sem dúvida alguma. Eu passo fim de semana a estudar, não era... Não fazias secundário. Isso no secundário? Sim, é verdade. No secundário não fazia muito isso, não. Mas temos que adaptar o estudo, porque podem ser menos disciplinas, neste caso cadeiras, mas temos que dar o triplo das horas e não podemos deixar atrasar, porque se atrasamos uma semana de estudo já é o descalabro, já andamos... Complica-se tudo muito mais. Muito bem. Olha, praxes por lá também há? No meu instituto sim, tenho praxes, eles até dão muita atenção às praxes, mas ao contrário do que acontece em alguns institutos e algumas faculdades, não é durante o ano todo, nós temos semanas específicas. Eu entrei na segunda fase. Na semana que eu entrei, na segunda fase, tive uma semana de praxe. E os que entraram antes de mim, na primeira fase, também tiveram uma semana de praxe. O que diferenciou a minha da segunda fase, a primeira fase, foi que a primeira fase tinha o dia todo e tinham atividades durante o dia todo, eu só tinha da parte da tarde. Mas não foi aquilo que eu comparo com colegas meus que estão noutras cidades e noutras faculdades, é que a minha não foi assim muito agressivo. Foi mesmo convívio. Ajudou a integração. Exatamente, a integração, porque na minha escola fazem os cursos fazem todos em conjunto, ou seja, sou capaz de conhecer quase a escola toda, o instituto todo, porque eu tive praxe com todos os cursos. Colegas. Olha, quantas pessoas estão no teu curso? Por ano entram 50 pessoas. Isto para comparar com os teus colegas, porque a Mónica está numa turma de 300 e a Ana Luísa é 40. De 40. Pronto, há aqui uma, de facto, diferença, já há diferente funcionamento das instituições de ensino superior. Portanto, tu alinhas na praxe se consideras que ela é moderada. Sim, e até... E útil, de alguma é forma. É útil para conviver, porque a pessoa e para conhece conhecer. Outras pessoas do instituto e às vezes dá jeito porque temos cadeiras em comum. Por exemplo, eu no meu curso tenho contabilidade, talvez um amigo meu que esteja em contabilidade tem muito mais facilidade do que eu que estou em solicitadoria, assim como eles também têm algumas cadeiras de direito, e às vezes vêm-nos pedir ajuda a nós, que temos muito mais à vontade. E é importante para conhecer também alunos mais velhos que nos podem ajudar, em termos, porque às vezes os professores têm aquelas características que pedem exatamente um tipo, por exemplo, nas provas orais há pessoas que querem um tipo de resposta. E os colegas mais velhos já sabem e transmitem. Então, isso também é muito importante. E também para conhecer a cidade, porque eu também conheci a cidade através das praxes. Eles levaram-nos para vários jardins, nós tínhamos jogos, eu não tinha, não tive nada de mal, eu era jogos, eu até usava, porque eu ando nos escoteiros e nós nos escoteiros também temos âmbito de atividades, jogos, e eu dizia para os meus colegas, eu faço jogos nas praxes que faço nos escoteiros, portanto vejam, é escoteiros e supostamente é uma boa, são uma boa atividade. E nas praxes eles também fazem os mesmos jogos, portanto não deve ser assim tão agressivo, mas não, nem todas as, os institutos, pois, nem todas funcionam da mesma forma. Muito bem, eu não sei se já ficou bem vingado, que achas que o secundário te deu as ferramentas necessárias para tu ires para o superior? Ou se tu voltasses atrás, estudarias de forma diferente no ensino secundário? Talvez estudasse de maneira diferente. Porque... Ouçam meninos, estudavas mais. Estudaria, sim, tinha estudado muito mais, tinha feito muito mais apontamentos, porque eu tenho em algumas cadeiras eu vou buscar apontamentos que tive no secundário. De que área já agora? Por exemplo, eu tive Max, que é Matemática Aplicada às Ciências Sociais, que eu tive cálculo financeiro e que fazia alusão a rendas financeiras e essas coisas todas. Eu tinha alguns apontamentos de secundário. Foram úteis. Que foram muito úteis. E conhecimentos que entretanto levavas, não é? Exatamente, assim como a geografia. Eu tive geografia durante os 3 anos de secundário, mas pronto. Mais quase, a opção? Mais a opção. Também ajudou em termos de tratados da União Europeia, história em si também. Eles falam muito da doutrina antiga, e então história também é muito relevante para, por exemplo, na minha área. Muito bem, ficamos a saber que os meninos têm que trabalhar mais no secundário, é o recado que nos deixa aqui a Andreia Cândido. Andreia, podes continuar connosco ao longo do programa? Sim, então ainda vamos pedir a tua opinião. Rádio Boa Nova. Vamos então passar, Pedro, para uma boa sugestão musical. Os AC/DC acabaram de lançar o seu novo disco, Rock or Bust. Os AC/DC são uma banda de rock formada em Sydney, na Austrália, em 1963, pelos irmãos Angus e Marco Malcolm Young. A banda é normalmente classificada como hard rock, considerada uma das pioneiras do heavy metal, juntamente com bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, Thin Lizzy, Judas Priest e Deep Purple. No entanto, seus membros sempre classificaram a sua música como rock and roll. Yeah. Muito bem, depois da sugestão musical, passamos a uma notícia de âmbito nacional com a nossa Inês Garcia. Desta vez, as notícias de âmbito nacional destaca a denúncia de 41 praxes abusivas recebidas por Nuno Crato desde setembro. O caso do MEC foi há um ano. Depois da morte de 6 estudantes, o governo lançou um endereço para denunciar situações abusivas da praxe académica. E os dirigentes das instituições ficaram mais atentos. E há mesmo quem diga que as atividades de praxe ficaram mais controladas. O Ministério da Educação e da Ciência, MEC, recebeu desde o início do ano letivo 74 exposições no âmbito de uma campanha contra a violência física e psicológica na praxe académica. A maioria, 41, são as denúncias que estão a ser e foram acompanhadas junto das reitorias presidenciais das instituições do ensino superior. A campanha foi lançada em setembro, na ressaca da morte de 6 estudantes da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, no MEC, faz agora um ano. Incluía a disponibilização do endereço eletrónico praxesabusivas@meco.gov.pt. E o Ministério prometia prestar apoio a quem relatasse casos de violência na recepção aos caloiros. O Gabinete de Comunicação do Nuno Crato não presta muito mais informação. Não diz que tipo de casos estão em causa, nem que escolas ou zonas do país aconteceram. Explicação: optámos por não revelar nada sobre o conteúdo ou outra informação das mensagens recebidas, para não ferir a confiança que os alunos e instituições têm depositado em nós ao denunciar as situações e ao contribuírem para a resolução das situações apresentadas. Todos os casos foram ou estão a ser resolvidos, mas fica por saber como. Terá o caso do MEC mudado a fase da praxe? Há quem considere que sim. Podemos afirmar que as praxes foram este ano muito mais calmas e controladas. Os acontecimentos do MEC e as medidas de segurança e sensibilização tomadas pelas instituições e pelo MEC resultaram, a nosso ver, positivamente, diz o vice-presidente do Politécnico de Porto Alegre, Albano Silva. Houve zero queixas no Instituto Superior de Ciências da Saúde, Egas Muniz, no Monte da Caparica e no Politécnico de Setúbal, onde o presidente reuniu com a Associação Académica no arranque do ano. Objetivo: deixar claras as regras e os limites. Não houve qualquer reencaminhamento de denúncias por parte da tutela, nem recebemos diretamente este ano qualquer queixa relacionada com a praxe, diz também Pedro Carvalho, administrador do Politécnico de Santarém. Este instituto assistiu em 2002 a uma praxe que acabaria por fazer história. Uma aluna do primeiro ano de Engenharia Alimentar da Escola Superior Agrária denunciou os castigos físicos a que fora sujeito e que envolveram excrementos de porco. Em 2008, o Tribunal condenaria 7 praxistas pelo crime de ofensa à integridade física qualificada. Dirigentes mais atentos. Na altura do caso Santarém, muito se falou da praxe e muito se debateu se esta deveria ou não ser proibida. Depois do que passou, a ser o 15 de dezembro do ano passado, o tema voltou ao Parlamento. Foi a 15 de dezembro que 6 alunos da Lusófona morreram, pertenciam à Comissão Oficial de Praxes Académicas da Universidade. Tinham ido passar um fim de semana numa casa alugada perto do MEC, onde foram vistos em atividades de praxe. Numa visita noturna à praia, foram arrastados pelo mar, só tendo sobrevivido o chamado Dux, o aluno que na hierarquia de praxe é considerado superior. O processo ainda decorre. Em fevereiro, o Parlamento aprovou uma resolução apresentada pelo PSP e pelo CDS-PP que propunha ao Governo a realização de uma campanha de tolerância zero à praxe violenta e abusiva. Não há certamente dúvidas de que se tem verificado, sob o pretexto da integração no meio estudantil e académico, fenómenos que vão desde a simples falta de bom senso e educação ao desrespeito pela urbanidade, pelas regras básicas da sociedade e, no limite, a práticas degradantes e atentórias da dignidade humana, lia-se no preâmbulo da iniciativa. O Ministério dirigiu-se diretamente às instituições de ensino, lembrando-lhes que podiam, em última análise, ser civilmente responsáveis por não limitarem e proibirem comportamentos violadores da integridade e dignidade humana. Após estes episódios, na Universidade de Lusíada decidiu-se que as comissões de praxe ficam sob tutela da Associação Académica, que articula diretamente tudo o que tem a ver com a integração de alunos, que dão ordens muito rigorosas para que as praxes sejam ao ar livre à vista de todos. A Associação Académica reúne com os delegados de turma de todos os cursos e com as comissões de praxe para lhes lembrar que quem não quiser fazer parte da praxe não faz, é um direito, e ninguém pode ser posto de parte por isso. Depois do caso do MECO, voltaram a insistir para que a praxe seja mais social de voluntariado e não um exercício de autoritarismo absurdo e desprezível. Este tema, vocês sabem que tem estado desde, infelizmente, por esta má razão da morte de 6 jovens, que ainda não está apurado se foi uma situação de praxe ou não. Suspeita-se que sim, os familiares insistem que sim. Foi, de facto, é trágico que 6 jovens na flor da idade, como costumamos dizer, morram por uma questão que no fundo acaba por ser uma brincadeira. Muito se tem falado sobre as praxes e já que temos aqui uma universitária, gostaria de saber a tua opinião. Já disseste que no teu instituto não há, de facto, estas situações de praxes abusivas. Qual é a tua opinião em relação a este tema? Que tu, se calhar, até o ano passado frequentaste o ensino superior, antes desta situação trágica ter acontecido. Desde há um ano para cá, tudo mudou em relação à praxe. Qual é a tua opinião? É verdade. Eu tive praxe em setembro, antes do acontecimento do MECO, e voltei a ter uma semana de praxe em fevereiro. E a realidade é que era completamente diferente. Nós tivemos praxe numa altura de chuva e eu lembro-me que eles não nos deixavam sentar em sítios molhados, o que não era normal, porque nós, em setembro, inclusive, tínhamos praxes molhadas, vá, com água e assim, mas também era uma altura diferente. Estava mais calor e eles diziam-nos mesmo para nós levarmos toalhas e assim, mas a verdade é que em setembro deste ano as praxes não têm nada a ver com o que eram no ano passado. Já se respeita muito mais o calor em si, já se pergunta se ele quer ou não. No meu instituto não há discriminação entre as pessoas que fazem a praxe ou não. Na altura, nós tínhamos em maio, que é a altura de patrajar todos se quiserem, independente. Mas não é obrigatório? Não é obrigatório. Não é obrigatório aderir à praxe? Não, no teu instituto. Não é. Não, se quiseres, vão. Eles metem um papel por todo o instituto, às X horas, no qual tal apareçam. Se quiserem, vão. Se não quiserem, não vão. Eles não obrigam. E não é por causa disso que são mais ou menos que os outros. Mas a realidade é que sim, a praxe está muito mais calma do que era antigamente, antes do acontecimento do MECO. Mas isto também depende dos institutos e das faculdades, isto é tudo muito relativo. Quando disseram que a praxe devia ser proibida, eu, por exemplo, não concordo, porque eu acho que a praxe também é integração. Pode parecer um bocado clichê, porque foi o que apareceu nas notícias, mas é verdade, serve como integração. Eles obrigam, no meu instituto, obrigam-nos a saber o nome do nosso colega do lado, o que por um lado é bom, que é para nós sabermos mesmo, para integrarmos e sentirmos integrados no instituto. Mas tudo depende também. E eu dou um conselho a quem vai agora para o instituto, para o ensino superior, que tem que ter conhecimento do regulamento da comissão de praxe. Todos têm que ter, é obrigatório, porque nem toda a gente pode praxar. E normalmente os problemas ocorrem de quem não pode praxar, quem não tem autoridade para praxar, e às vezes sente-se um bocado revoltado e mostra-se a revolta nos calouros. Portanto, eu dou esse conselho a gente, leia o regulamento, que nem tudo é assim tão claro. Não podem chegar lá um trajado qualquer e dizer senta-te e senta. Faz isto ou aquilo. Não, há regras, portanto eu aconselho mesmo a lerem o regulamento, porque é muito importante. Muito bem, André, eu recordo-me que quando tu ainda fazias parte deste grupo com as tuas colegas, até várias vezes debatemos aqui esta questão da praxe, sim ou não há praxe. De facto, também me parece que sim, que se as pessoas a veem como um lado positivo de integração e de aproximação à própria instituição onde estão e aos colegas, não tem nada de errado. Ela passa a ter errado quando, de facto, se passam aqui limites que não há respeito pela dignidade humana, que é o que me parece que acontece. Se, de facto, esta situação do MECO, que acabou em tragédia, era uma praxe, se aquela situação ensaiada na praxe de madrugada, ou pelo menos diz-se que há uma ou duas da manhã, quando se terá dado aquele acidente trágico, assim não faz qualquer sentido que as pessoas estejam a arriscar numa noite de inverno, em dezembro, à beira do mar, com a violência que ele devia ter, que estejam a ensaiar praxes, porque eles faziam parte da comissão de praxe, e que aqui se acabe em tragédia. Não faz qualquer sentido que se ponha em risco, no fundo isto é uma brincadeira, não se faz qualquer sentido que se ponham em risco quer a dignidade da pessoa, quer a própria vida, que foi o que aconteceu. E, portanto, o que eu recomendo sobretudo aos alunos que vão para o ensino superior e que o frequentam, é que devem ser pessoas inteligentes. E uma pessoa inteligente não alinha naquilo que não faz sentido, naquilo que é irracional. Eu se sentir que alguém me está a ofender, que alguém está a ultrapassar o limite da moralidade, eu não o consinto. E, portanto, o que às vezes noto é que às vezes estes jovens também pensam que tudo é praxe e aceitam tudo. É assim, é preciso ser minimamente inteligente e perceber que há situações em que devemos dizer sim e há situações em que devemos, por isso, simplesmente recusar. E ainda bem que a Andreia nos diz que agora as próprias instituições, obviamente, foram advertidas pelo Ministério da Educação para terem mais cuidado e para estarem em cima das situações de praxe e para verificarem se está tudo dentro da normalidade. Temos aqui meninos que daqui a um ano e meio estarão no ensino superior e, portanto, estarão a encarar em vários sítios do país esta situação e, sobretudo, sejam inteligentes e façam, respeitem os outros para os outros também respeitarem a vocês. Rádio Boa Nova. Vamos passar já à rubrica Nós e os Animais, com a nossa Inês Brás. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje vou-vos falar sobre uma história fascinante. Um cão recusa-se a abandonar um amigo baleado 38 vezes e salva-lhe a vida. Um cão na Grécia descobriu um animal atingido numa vala. Reparando que este era incapaz de se movimentar, permaneceu durante 3 dias ao seu lado, chamando a atenção de quem passava para a situação. Depois de resgatados, o Dude e amigos foi agora para uma família do Reino Unido e já são inseparáveis. Mais uma vez, os cães mostram ser animais muito bons e que têm um grande coração, não só para os humanos, mas também para com outros animais, como mostra esta história. Senhor ouvinte, não maltrate ou abandone o seu animal, ele é o seu melhor amigo. Obrigada e até para o próximo programa. Muito bem, Inês. Pois mais uma vez os animais a darem o exemplo aos humanos de solidariedade. 100.2 Oliveira do Hospital. Passemos a uma sugestão de leitura, Inês. Vamos continuar em tempo de férias ou não, já no início de aulas, mas vamos continuar sempre com o bom hábito da leitura. Desta vez sugeres? Não se encontra o que se procura. Às vezes. A escrita, a viagem, a memória, a vida fora da espuma dos dias, a descoberta, o apelo do desconhecido, o instante em que tudo pode acontecer. Tudo isto está no recente livro de Miguel Sousa Tavares, publicado no passado mês de dezembro. Nesta viagem fora do seu quarto, o autor transporta-nos ao seu mundo mediterrâneo, ao sul de Portugal, à Croácia, a Roma, à Sicília, ao Brasil e aos lugares da história por onde passaram figuras gigantes. No regresso a casa, explica a razão da sua escrita. A sós, com as palavras, viajas para dentro de si para partilhar aquilo que só os grandes contadores de histórias sabem fazer, seguindo o lema, viajar é olhar. Desta forma, afirma assim, na sua obra, que se pudesse ter uma vida paralela, gostaria de ter a vida de um caracol, carregando com ele a casa e plantando-a onde houvesse sol e silêncio, onde houvesse mar e espaço, onde houvesse tempo e distância. Há momentos assim na vida, em que nos sentimos tão próximos da beleza e da verdade, que tudo o resto parece irremediável e fútil. Acredita, pelo que aprendeu a experimentar, que viver é largar e seguir em frente, mesmo que em frente esteja apenas o incerto, o desconhecido, o não vivido. Aprendeu também que vemos, o que queremos ver e o que ninguém mais enxerga. Vemos tanto mais quanto a nossa disponibilidade de ver. Viajamos para dentro de nós, primeiro que tudo. É viajar, não é? 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Passemos agora aqui a notícias e a temas que nos preocupam bastante mais. Não é, Sr. Francisco Carvalho? Traz-nos assim temas de âmbito político preocupantes do que se está a passar na Europa. Eu a falar da gradual separação dos países, renascimento do nacionalismo na União Europeia e o risco de conflitos armados internos. A Europa tem sido palco de muitos acontecimentos relevantes desde que há maneira de o documentar. Conflitos não são novidade para a Europa, de maneira nenhuma. Ou seja, o que se está a passar não é nenhuma novidade, apesar da gravidade. O que estamos a ver são os gritos de alarme, como proferiu o professor de Direito Martim de Albuquerque na conferência académica em Braga intitulada O Problema da Europa. Estes gritos de alarme estão mesmo à nossa porta, e muitos de nós não lhes damos a devida importância. Alguns exemplos destes gritos de alarme são a hierarquia de países que se está gradualmente a formar e que já está a afirmar-se, o que faz voltar à rivalidade entre países. Mas em vez de guerra aberta, temos a guerra político-económica. Esta rivalidade entre países traduz-se na ascensão dos partidos nacionalistas, que defendem que o seu país é melhor que os outros, pondo-se no pedestal em comparação aos seus iguais. E o povo gosta de ouvir isso, pois gosta da sensação de superioridade, e os partidos nacionalistas sabem disso e usam essa vantagem com muita eficácia. O que é muito perigoso para todos nós, pois eles muito facilmente conseguirão desfazer a fachada económica elitista que se tornou a União Europeia, e isso e será o caos total quando isso acontecer. E já assistimos a isso correr mal uma vez na Europa, e com a recente ascensão de partidos nacionalistas em alguns países europeus e com conflitos à volta da Europa a que estamos a assistir, uma segunda vez não seria aconselhável considerando o nível bélico a que chegámos e a zona em risco. Um grande sinal de que o conflito está mesmo a chegar são os pequenos testes que Putin vai fazendo para testar a capacidade de reação da Europa, como o caso de aviões militares a sobrevoarem o espaço restrito, ou os submarinos em mar europeu sem autorização, e até a lenta conquista de espaço europeu, dando a desculpa que o povo de lá quer fazer parte da Rússia, para que possa conquistar partes da Ucrânia, como se isso fosse razão para incursões, avaliando as condições económicas, económico-sociais da Ucrânia. É que todos nós já vimos este teste para ver se eles reagem, há cerca de 80 anos atrás, com o governo nacional socialista de Hitler. E vimos como isto ajudou na sua conquista e o que causou. Dizem que a história não se repete, mas eu estou aqui mesmo para ver. Outro exemplo do conflito, muito perto de nós, é um movimento jihadista que está na fronteira da Europa, com um exército à espera do momento certo, os quais poderão ser os conflitos internos da Europa, os quais a Rússia também está à espera, ou um movimento imprudente da Rússia que gera conflito armado, ou que as várias mesquitas que eles têm espalhadas pelo mundo inteiro, as quais são autênticos centros de lavagem cerebral e grandes recrutas deste movimento, pois todos nós sabemos que as várias pessoas de vários locais do mundo, nos quais Portugal está incluído, têm-se juntado a este movimento extremista. E há mais exemplos, nos quais temos a Coreia do Norte, China, alguns países do Médio Oriente, pois se um for à guerra, este não vai sozinho. A guerra está para vir, isto se as devidas precauções não forem tomadas. Não temos hoje muito tempo para nos alongar nestes temas, mas a verdade é que trazes aí uma série de reflexões que nos mostram que nós, que andávamos aqui descansados porque achávamos que a Europa estava em paz desde a Segunda Guerra Mundial e assim ia continuar, embora tivesse tido nos anos 90 aquele problema no Kosovo e na Bósnia, mas no resto da Europa nós achávamos que estávamos numa paz perfeita. Há muitos analistas, muitos pensadores, muitos filósofos que nos estão a dizer que parece que a Europa está a caminhar para uma situação bélica e provavelmente não faltará muito. Temos uma série de conflitos, temos as xenofobias a atingirem situações preocupantes, temos aí os jihadistas já à porta da Europa, eles aliás têm como objetivo, alguns deles pelo menos, chegarem até à Europa. Temos aqui situações, depois temos isso que tu começas por dizer de a União Europeia, que devia ser uma verdadeira União, está-se a perceber que há países que se consideram acima dos outros, destacando a Alemanha, obviamente, que pensa que pode, obviamente, mandar e gerir toda a Europa para seu próprio proveito e depois faz aos países menos desenvolvidos como o nosso situações dramáticas, nomeadamente a austeridade que nós temos passado nos últimos anos, ou seja, e depois isto gera enormes problemas, como todos nós sabemos, descontentamento social, tumultos sociais, desemprego galopante. Nós em Portugal já várias vezes aqui falámos, estamos com uma taxa de imigração jovem assustadora, porque estamos a ficar com um país extremamente envelhecido. Depois temos as etnias que vêm da África para a Europa à procura de trabalho e que estão a criar situações de conflito. Portanto, o que não faltam é conflitos por essa Europa fora, não é, Francisco? Isso é preocupante. É assim, a questão política aqui tem tudo a ver. Porque é assim, ou se tomam medidas na dita União Europeia para obviar a estas situações credíveis e com visão de futuro e a respeitar todos os países por igual, não por serem mais pobres ou mais ricos, ou nós poderemos estar a caminhar para um futuro de guerra. E uma coisa que também assim espanta um bocado é a Europa, a reação passiva que a Europa está a ter em relação à Rússia. É que a Rússia está a conquistar espaço europeu. Está a invadir espaço europeu. Com os mesmos argumentos com que Hitler anexava a Áustria. É um bocado interessante, assim, um bocado para o mal. Que eu não estou a perceber. Estivesse aqui o Michael e tu ias ver como ele defendia com unhas e dentes que afinal a Crimeia é russa, eles sentem-se russos. Mas, claro que há aqui conflitos de interesse geoestratégicos evidentes. Mas não interessa ali, agora, falando... Sendo o objetivo... O que está em causa não é o povo sentir-se russo. Eles sentem-se russos, tentem fazer assim um... arranjar um contrato com a Ucrânia e a Rússia para se anexarem à Rússia, mas não é... Não é pela invasão. Não é por invasão, assim... Mas porque isto é um precedente extremamente perigoso e muita gente, muitos analistas disseram isso que tu estás a dizer agora, portanto foi com os mesmos argumentos que o Hitler achava que podia anexar todos os territórios à volta da Alemanha para construir a grande Alemanha. Pronto. Todos estes precedentes são muito perigosos e de facto a Rússia tem estado a abusar e é como tu dizes, os dirigentes da Europa Ocidental têm estado a assistir passivamente, como aliás os aliados fizeram em 1939, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Também ninguém acreditava que o Hitler ia disputar uma Segunda Guerra. Deixa-me só... ficar com aquele bocado que ele depois já para. Deixa-me mais aquele bocadinho que ele depois fica por ali. E agora estamos a ver a retaliação em termos económicos e a desvalorização do rublo que está a acontecer há umas semanas esta parte na Rússia. Portanto, de facto, a nossa Europa está num grande tumulto. Estamos no início de um ano novo. do ano de 2015. Normalmente fazemos bons votos para esse ano e, de facto, nós, de todo o que não queremos, ainda mais vocês que são jovens, é um futuro de guerra. E Deus queira que não. Porque isso sabemos, a história ensina-nos como as guerras são. Não só trazem sofrimento, trazem muita dor e trazem muitas vezes a destruição dos países. Aliás, a Europa ficou destruída por duas vezes com as duas guerras mundiais. Enquanto a Europa demorou uns quantos anos a ficar completamente devastada... Agora é mais rápido. Agora, porque poder destrutivo. Em menos de um ano. Exatamente. O poder destrutivo das armas hoje é assustador. Num mês ficava o mundo inteiro feito sem quase forma de vida nenhuma a sobreviver. Exato. É verdade. Tudo questões pertinentes que nós voltaremos a elas num próximo programa. FM Boa Nova. Aos 23 anos, depois de ser destacado durante 8 anos como vocalista e letrista dos Fingertips, Zé Manel decidiu escrever um novo capítulo na sua vida profissional e avançou para a criação deste projeto Darko, cujo nome é uma clara alusão ao brilhante filme de curto Donnie Darko, de Richard Kelly. É a expressão de um alter ego com vontade de se expressar livremente através das músicas e letras que foi acumulando ao longo dos anos. Ouviremos então Crying Out. I'm literally longing for a place to start, releasing all the voices from within. Been seeking all the answers till the day I don't doubt. I'm clearly avoiding all those concrete things that can make this road feel safe to me. Excuse me for having flaws I don't work on, but I don't know how to give in. This is my heart crying out. This is my heart crying out for your love. For your, for your, for your, for your love. This is my heart crying out. This is my heart crying out for your love. For your, for your, for your, for your love. Sometimes it gets hard to still believe yourself. Everyone insists on letting you down, but I know from all that matters, you're not alone in your belief. This is my heart crying out. This is my heart crying out for your love. For your, for your, for your, for your love. This is my heart crying out. A chance for us to start over again. We will make it all repeat until it feels complete. Passemos a um tema de desporto que sempre nos alegra mais, Pedro Andrade. Desporto motorizado. Nos próximos dias 4 a 17 de janeiro irá decorrer mais uma prova do Dakar. Esta passará pela Argentina, Chile e Bolívia. O Dakar terá a participação de 11 portugueses, 4 nas motas, 5 nos carros, com uma equipa totalmente lusa, e 2 nos caminhões. Nas motas, Hélder Rodrigues e Paulo Gonçalves correrão pela Honda, Rubén Faria pela KTM e Mário Patrão pela Suzuki. Ainda nas motas teremos a participação do último campeão, Marco Má, Jordi Valladolid, Oliver Payne, Juan Barreda, David Castro e outros participantes habituais. Nos carros, Portugal será representado pelo Mitsubishi de Carlos Sousa e Paulo Fiuza. Também por Ricardo Leal dos Santos, que regressa com o brasileiro Michael Justo como navegador. Filipe Palmeiro navega Boris Garafulic no Mini, enquanto Vitor Jesus estará ao lado do piloto Nazareno López no Toyota. Nani Roma e Michel Perin defendem o seu título novamente ao volante de um Mini. Nasser Al-Attiyah também terá um Mini nas mãos, tal como Orlando Terranova. Giniel de Villars repete a participação com a Toyota no ano em que chegam os Peugeot, pilotados pelo francês Stéphane Peter Ansel e pelo espanhol Carlos Sainz. Robbie Gordon participará com o seu habitual Hummer. Cyril Despré estreia-se nos carros com Gilles Picard como navegador no Peugeot. Já os caminhões têm a participação portuguesa a cargo de João Paulo Velosa, ao lado de Joseph Adua, no Iveco. José Martins irá pilotar um Renault. Andrei Karjinov defende o triunfo de 2014 num Camaz, marca que também terá Eduard Nikolaev. Gerard Roy, principal rival de Karjinov na edição do ano passado, também está em prova com um Iveco, tal como Anne Stacey. Por fim, entre os quadros não há participação portuguesa, destacando-se entre os participantes Inácio Casal, vencedor da última edição, Rafael Sonic, Sérgio Lafuente e Mohamed Abouissa, havendo também destaque para a ausência do Sebastian Hussein, terceiro em 2014, e para os irmãos Patronelli. Rádio Boa Nova. Espetacular. E agora temos aqui uma estreante, a nossa Patrícia Correia, ficou aqui para o fim, caladinha, a observar os colegas, como é que eles faziam as suas rubricas, porque ela vai estrear uma rubrica que em tempos a Ana Luísa Costa aqui teve, que era sugerir viagens. E como nós estamos ainda na época natalícia, já a finalizar, a Patrícia traz-nos aqui uma sugestão de uma viagem que nós fazemos rapidamente, porque para chegar lá, se calhar, pouco precisamos mais, nem meia hora precisamos, que é visitar a Aldeia da Cabeça, não é assim, Patrícia? Então sugere. Porque ainda estamos na quadra natalícia, trazemos-lhes um destino próximo e fora da lógica de consumo tão associada à época do Natal. Há em Portugal uma aldeia, de nome Cabeça, com apenas 190 habitantes, localizada no vizinho concelho de Ceia, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, que nos convida a usufruir de um Natal genuíno e verdadeiro, no qual os grandes protagonistas são os habitantes da aldeia. São eles que, de forma sustentável, recolhem da natureza os materiais e fazem sinos, estrelas e corações, ao que juntam a cor, o vermelho da lã da Serra da Estrela. O resultado é perfeito e o ambiente da aldeia é verdadeiramente mágico. Esta é uma festa genuína, feita por gente genuína. Na aldeia, os habitantes abrem as portas das suas casas e transformam a aldeia num mercado natal, acolhedor, charmoso e muito tradicional. Neste mercado não faltam aquelas que também são as iguarias de Natal, imprescindíveis à mesa de uma família portuguesa, o queijo de Serra da Estrela, o requeijão de Ceia, as compotas, os frutos secos e até os chocolates com os sabores da montanha. Na aldeia também pode comprar belíssimos arranjos de Natal, que além de naturais, são feitos com carinho e dedicação dos habitantes da aldeia. A Cabeça é uma verdadeira aldeia natal, onde vai vivenciar a magia de um Natal que não apela ao consumismo e nos convida à inspiração na simplicidade daquele que é o verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus. Para além dos presépios espalhados pela aldeia, os visitantes terão a oportunidade de usufruir de um lugar mágico, através de experiências que jamais esquecerão, em que o contato com as pessoas autênticas e genuínas da aldeia é efetivamente a mais enriquecedora de todas. Cabeça é uma aldeia que transformou as suas franquezas em oportunidades, provando a cada um de nós, ao país e ao mundo, que quando acreditamos muito e trabalhamos com paixão e dedicação, as coisas acontecem e os sonhos transformam-se mesmo em realidade. Já sabe, até o início de janeiro, estes cenários, inspirados no imaginário de Natal, na montanha, na natureza, biodiversidade e respeito pelo meio ambiente. Boa viagem, feliz ano novo. Muito bem, Patrícia, estreaste muito bem, não acham? Sim, muito bem, com uma boa sugestão. A escola e o meio. Passamos às notícias acerca do plano de atividades do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A professora Paula Santos, coordenadora da Escola Básica de Lagares da Beira, relatou-nos as atividades de referência durante este período e que estão documentadas na página da escola e no Facebook, através de registro de imagens e em pequenos filmes. Mesas decoradas de São Martinho, a 11 de novembro, uma atividade dinamizada pelos diretores de turma, em que cada turma decorou uma mesa com produtos da época e, a partir daí, constituiu-se um convívio, lanche partilhado por alunos, professores, funcionários e encarregados de educação. Foi uma tarde bastante animada. Corta Mato, fase de escola, 19 de novembro. Uma atividade dinamizada pelos docentes de educação física, muito participada na nossa escola e vivida com muita emoção, essencialmente por parte dos medalhados. Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro. Uma atividade dinamizada pela docente de educação especial, professora Ana Paula Alves, com uma especial colaboração das docentes de educação física, professoras Carla Correia e Dina Seabra, e em que foi proporcionada uma experiência sensorial aos alunos das diversas turmas que foram desfilando pelo pavilhão desportivo da escola para se sensibilizarem acerca das diversas incapacidades físicas e tomarem consciência das barreiras que as pessoas com deficiência se veem obrigadas a transpor diariamente. No mesmo dia, na biblioteca escolar, foi dinamizada uma palestra e montado um puzzle para o qual cada turma contribuiu com uma peça decorada pelos alunos a propósito desta efeméride. Festa de Natal, a 16 de dezembro. Esta atividade foi dinamizada pelos alunos do pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos e professores. Na assistência, para além da comunidade educativa, contámos com a presença de encarregados de educação, bem como de 16 idosos do Lar da Obra Eugénia Garcia Monteiro de Brito e respectivos acompanhantes, que tinham sido convidados para experimentarem uma tarde com os mais novos. A festa contou com momentos musicais, representações teatrais e coreografias e acabou com a chegada do Pai Natal para os mais novos. Assistiu-se ainda ao sorteio de 3 cabazes de Natal, que vão certamente alegrar as festividades de 3 famílias de Lagares da Beira. Também a professora coordenadora da Escola da Cordinha, professora Fátima Antunes, nos fez o seguinte relato acerca da festa de Natal desta escola. Antes da partida para a interrupção das férias e no âmbito da época natalícia que atravessamos, realizou-se no último dia de aulas, no Teatro da Sociedade Recreativa Hervedalense, em Hervedal da Beira, a festa de Natal da Escola Básica Integrada da Cordinha para os alunos do pré-escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos. Os alunos foram convidados a apresentar canções, poemas, teatros alusivos ao Natal. Por este motivo, nas últimas semanas, os alunos andaram envolvidos nos ensaios para proporcionarem um bom espetáculo. Quando regressaram à escola, tinham à espera um lanche partilhado para o qual todos os alunos de cada turma tinham contribuído, pois destinava-se à escolha da mesa mais bem decorada de acordo com a época natalícia. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Estamos já a terminar o nosso programa e como estamos no início de um novo ano, gostaria de vos perguntar que votos é que fazem em termos pessoais e em termos gerais para este novo ano 2015. O Francisco trouxe-nos aqui muitas preocupações porque a Europa passa, a Europa e o mundo, e vocês que são jovens, que têm a vida pela frente, como é que encaram a vinda de um novo ano? Eu socorro-me logo da nossa veterana aqui no grupo, que é a Inês. Inês, votos para 2015? Normalmente eu peço sempre o mesmo, peço muita felicidade e muita saúde para todos e para os estudantes bons resultados. Se trabalharem, é sempre o que eu peço. Assim para o mundo, o que eu pedi era que se atenuassem um pouco as desigualdades sociais e que nós, cidadãos, não nos lembremos apenas de quem mais precisa nesta época natalícia. Ou seja, que durante todo o ano olhemos à nossa volta e tentemos sempre ajudar da forma mais simples aqueles que nos rodeiam, porque aos poucos e poucos podemos fazer a diferença. Oh Inês, eu ano passado costumava dizer que tu és a aluna que é o sonho de qualquer professor. Se o mundo fosse constituído por pessoas como tu, era de certeza melhor. Estás a ver, Pedro, o mesmo já não direi por outros, mas enfim, isto há tudo neste mundo. E a Inês, qual é a outra Inês, a Inês Pereira, qual é a tua opinião? Que votos fazes para 2015? Saúde, porque sem saúde acho que é o básico. Já não temos nada, não é? Exato. Sem saúde não se tem nada. E acho que toda a gente deve dar valor às pessoas mais idosas. Nesta altura do Natal toda a gente pensa muito nisso, mas há pessoas, acho que toda a gente na família tem alguém um pouco mais idoso. E acho que não se deve dar valor às pessoas só depois delas não estarem cá. E acho que uma visita de vez em quando às pessoas mais idosas não estraga nada. É sempre bom. E não só no Natal. Exato. Muito bem. Pedro, votos para 2015. Queres que ganhe, queres que seja campeão do mundo? Quem? Raikkonen. Muito bem. E para além disso, que outros votos fazes? O habitual, saúde. Sucesso académico, para o qual vais trabalhar muito e com afinco. Porque tem que ser trabalho, porque não é pedir. Muito bem, não é pedir, temos que trabalhar para isso. Andreia, já que estás aqui, tu que já tens outra perspectiva, que estás lá por Lisboa, votos para 2015? Como sempre, saúde, porque como a Inês disse, a saúde não tem. Não há nada. E Acho que durante o ano todo deve-se dar atenção à família. Eu sinto isso, agora que estou longe. Dás mais valor. Dou mais valor à família do que dava antigamente quando estava cá, porque quando as pessoas estão longe é que nós sentimos a falta. Portanto, podemos dar atenção à nossa família durante o ano todo, não só nesta época festiva, mas durante o ano todo, porque é o nosso pilar. Exatamente. A família é fundamental na nossa vida. Patrícia, votos para 2015? Principalmente saúde e paz no mundo, porque bem precisamos. E não guerra, como Sim. diz aqui o Francisco, que se está a anunciar. Em termos pessoais, mais confiança? Não. Sim, a nossa Patrícia precisa de mais confiança nela própria. Pedro, e tu? O que é que queres para 2015? Notas melhores a matemática, para além disso? Sim, possível. Boas notas é uma Sim, meta. É isso. Mais? Saúde e... Muitos golos defendidos no hóquei em patins? Também. Já não. Já não. Desististe para estudar matemática? Exatamente. Pois, são opções que se têm que fazer na vida. Às vezes é opções difíceis. Pois eu não estou muito longe dos vossos pedidos e dos vossos votos. Claro que saúde é imprescindível para todos nós. E quanto mais idade temos, mais percebemos que esse é um valor fundamental. A família, claro que sim, tens toda a razão. É um pilar fundamental na nossa vida. Olharmos mais, de facto, como diz a nossa Inês, com a sua bondade, olharmos para os necessitados o ano todo, e não só no Natal, não só na quadra natalícia, para o mundo, que de facto se tomem as medidas políticas acertadas para todos e não só para alguns, e sobretudo para aqueles que têm mais poder. Pois estamos a terminar o nosso programa, A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Michael, Daniel Pereira e Patrícia Correia. E hoje esteve aqui a especial colaboração da nossa ex-clube de rádio, a nossa Andréia Cândido. Andréia, foi um gosto ter-te por cá. Igualmente, é sempre um prazer estar de volta às origens. E vais voltar mais vezes, porque Sim, tenho que voltar. Nas umas próximas férias, quando estiveres disponível, vens cá fazer o ponto da situação, como é que está a correr o curso. E claro, depois quando acabares a licenciatura, vens cá fazer o ponto da situação e dizer como é que correu e quais as tuas perspectivas para o futuro. Tivemos muito gosto em ter cá. Até à próxima. Muito obrigada. Por hoje é tudo. Despedimos-nos até ao próximo programa com os votos de que este ano seja de facto muito feliz. Muito obrigada. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.